Boa noite, Web 5716, identifique, chegada Mari, deixa para 5.000 pés com ajuste no 014. Filho 14, identificou, Mari, deve ser 5.000, hein? Afirmo, 5.000. Total 9908, Chubb Recife, frequência 12.60. Ok, Recife 12.60, boa noite, bom serviço. Boa noite. Objeto 5809, está autorizado a final ILS, informe no localizador. Amaral 5809. A 3600, vai seguir como número 3 para pouso em Salvador, redução para 2209. Gol no 643 é o número 2 na aproximação, já sou vetor para sequenciamento, curva esquerda na Pro 205. 0205, o 643, pessoal. Portugal 020. Portugal 020, take off. 110 degrees, 09 knots. Say again for Portugal 020, your mission was on. It's take off, Portugal 020. We have take off from my 10, Portugal 020. Gol 643, 2009. 309, 643. Tá Subject 587 miles, confirm your approach. 060. Você está efetuando desvios? Negativo. Proadidona seria 070. Não vou RNAV. Solicitou o controle, o RNAV? Não vou RNAV, o FCS. Existem desvios nessa aeronave de outra geração antiga. Approach Control 109, decimal 35. Mandou Approach Control 109, decimal 35, report, go 0-0, bye. Bye. Mandou Approach, boa noite, report, go 0-0, with you, airborne. Vou dar 0-0, over the contact, climb short level 350, Poca departure. Climb short level 350 and Poca departure, report, go 0-0. Desenhado 6600, passou o vetor, vai manter a presente para o limite ao localizador. Maneira vetor, alimentado pelo loss, 6600. Atinge 4.143. Atinge, prossegue 3.000 pés com 1014. 3.014 com 1043. O 643, curve à direita para 240, voando máximo 2 minutos na proa. Direita 240, 2 minutos na proa, com o 643 também. Utilizado, localizado no F809. 809, chama a torre no noite, né, dos bancos. 118. 62. Obrigado. Com 643, desce 2.000 pés, aguardo no último vetor. 2.000, aguardando com 643. 3600, reduz 1.709. 709, 709. Avistado, autorizado por 0 graus no ano nosso, web 5809. Livre pouso, 5809. O 643 para o localizador, esquerda 135. Esquerda 135 para o lock com o 643. O tamanho da web, cruza zero, te digo, 8.000. Objeto 5769 vai manter a presente pro limite ao localizador. Na pro, sobre vitoração, limitado pelo localizador, web 5769. Atingir, mantém 5.000? Precisado até 4.000. É, 4.000, sim. Então 3660 vai ultrapassar o localizador, voa no máximo 2 minutos na pro. Ultrapassar o localizador, voa no máximo 2 minutos. É 43, completa redução para aproximação. Assina aproximação, 643. Tá 3600, desce 2.000 pés, aguarda o último vetor. 2.000 pés aguardando, 3600. Tá 36600 para o localizador, direita para o 135, reporta estabilizado. Direita 135, reporta estabilizado, 36600. Objeto 5796, reduz 170 nós, é só para o intercept localizador, descida até 2000 pés. Desce até 2000, intercepta o localizador nessa proa e reduz 170, é 5796. 643 estabilizou em forma laser aqui na nossa direita, presente posição. Esse é reportado, chama a torre no 862 no pouso. 861643, vamos lá. Completa aproximação, chama a torre no 862 no pouso. 862 é boa. Tráfego número 1, no meia milha para cabeceira. Boeing 737 da Webjet. Aguarda autorização de pouso. Vento 1-0 graus, 1-0 nós. Faz a autorização para pouso, bombeia 4-3, boa noite, 3-0-0 da Terra. Boa noite, número 3, para pouso, chame passando Simbra. Jet 5809, no solo 22, livre à direita, solo 1219. Livre à direita, solo 1219, web 5809. 643, o tráfego está na pista ainda, o chão passando o marcador médio. É, Edson 643. Pista web 5809. Suficiente, solo 121, decimal 9. 9. Gol 1643, autorizado pouso, 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, 643. 9, Bruna 1. 45809, táxi via Alfa Kilo, passe 3. Alfa Kilo, passe 3, web 5809. Então, 3600, aguarde autorização de pouso. Aguardado. 796, chamador, no 962, no pouso. Obrigado, Salvador, boa noite, seu WebJet 5796. Web 5796, boa noite. Chame passando o Simbra. Simbra, repórter. Voo no 643, nos solos 24, libere na Echo ou Fox, dê passagem ao Boeing 737 da Webjet, que já liberou a pista e está à sua direita na Alfa. Traço Libra e mantenha aguardando a passagem, o Gol no 643. Vou começar a seguir o tráfego, chamo o solo 1219, Gol no 643. Gol 219, após o tráfego, Gol no 643. Tanto 3600, autorizado pouso, 10 graus, 1 O Web está na escuta, o Web 5809? Positivo, pode passar o Gol na frente. Você deu a passagem aí, chama o solo no 219, pode passar a frente dele. Gol no 219, direto. É o Gol, boa noite, é o Gol 1643. Boa noite, Gol 1643, está autorizado prosseguir via Alfa à frente do Web. Segue na frente do Web, Alfa, o Gol no 643, direto. Está rebaixado, travado, visão com tráfego à frente, Webjet 57 no meio. Boa noite, continue a aproximação, reporte passando a altitude de decisão. Ok, tranquilo. O 643 vai prosseguir para o portão 04. 04, Gol 1643. 600, nos solos 26, libere a direita na Delta ou Echo, mantenha a posição nessa taxiway e chame o solo em 121 decimal 9, seguirá como número 3, atrás do Boeing da Webjet. Tráfego na pista ainda, o Webjet 57 no meio. 7. Passando altitude de decisão, Web. 7. Pista livre, autorizado pouso, uma centena, 109. Web 57 no meio. No meio, 7, pousado. Terrível pouso. zero, só confirmando, o senhor prossegue Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 3600. Web 57 no meio, no solo 28, livre à direita, solo 121, decimal 9. Boa noite. Boa noite. Solo Webjet 57 no meio. Webjet 57 no meio, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. 57 no meio. Vai pra cá. Salvador, boa noite, boa noite, 714, com a Antônio Charles, cruzando o 714, boa noite, Antônio, identificação, prossegue 2014, reporte localizador. 2014, contra o lote, okay.